comunicação verbal. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Moleque correria, filho de Maria. Morava numa quebrada onde não existia a paz, é. Maluco, nós que faz com o cano na cintura, moscou, nós corra atrás. É desse jeito, moleque, atitude. Novinho, não se ilude, pivete é muito rude. Zoava pra caralho e aprontava na escola. E a tardinha no campão, batia uma bola. Moleque cabuloso é ponta firme de coragem. Nasceu e cresceu no meio da malandragem. Respeitado na quebrada, colava de quadrada. Rei dos pivete, ele é o terror da playboyzada. Tô na banda, ré, admirava, né? O moleque novinho falava, trincava. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Na madrugada, maluco, me faz lembrar do pivete que se foi para nunca mais voltar. A cena é triste, parceiro, na vida louca. Ouçam meus conselhos, guarde as luvas, esconde as toucas. Lembra aquela fita, lá da farmácia? Falei pra tu não ir e tu meteu as caras. Saiu trocando bala, deu fuga de opala. E na sequência, você cometeu falhas. Foi parar na jaula, não escutou os meus conselhos. Agora chora na jega, dias de veneno. O bagulho é mil grau, pivete, eu te falei. Que o crime não é crime, pivete, eu te avisei. Mata pra entrar, morre pra sair. Mesmo você parando, eles vão te seguir, perseguir, atirar pra matar. Na vida louca, irmão, a morte é a sentença. Será que vale a pena? A morte é a sentença. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Às vezes choro, me bate uma tristeza. Lembro do parceiro que era mó firmeza. Às vezes choro, tristeza e agonia, oh meu Deus. Morre o filho de Dona Maria. Foi na fuga da lotérica. Saiu trocando bala com oitão, três janelas. Acertou o polícia que tava a paisana. Perfurou o crânio, é, entrou em coma. Moleque cabuloso, não dá tiro perdido. Conceituado na quebrada, coração de bandido. Seu nome corre trecho, vixe. Bandido mal, o filho de Maria. Hoje é atitude de mil grau, tio. Mas vai ficar pequeno, o crime é muita treta. Vai chorar na jega, conversar com o capeta. Zé Povinho é foda, conspira todo instante. Só pensa no seu mal, querem beber seu sangue. E o barulho de sirene silencia a quebrar. Corre da fuga que os polícia tão na área. Os ratos vêm na febre de 12 engatilhada. No bote bem bolado não deu pra escapar. E o pivete ponta firme não vai se entregar. Aí polícia pode tentar subir. Morro não me entrega, essa é a lei por aqui. Se vou tomar tiro também quero atirar. Sei que vou morrer também quero matar. Ratatata, 3-8 versus matraca. Corpo no chão, mais um que foi pra vala. Cena rotineira de periferia. Morre o filho de Dona Maria. Na, na, na, na.